Vale Serra, aguarde reporte na interseção. Acho que tem uma aeronave com um transporte de enfermo. Mantenha na ótica e aguarde. Provo com a alfa já acionada? Sente, reporte na papá. Trip 5384, solicita voar a casa da presença. 5384, aguarde coordenação. Guardando 5384, obrigado. Papatão, Juliette, estamos Zulu, confirme chamado para pouso em Ilhéus. Nosso satélite decolado 35, chame controle 120.8. 1208, chamarei. Azul 9979, contato radar na decolagem, sul para nível 340, saída da ELA. 340, tá ó, Azul 9979, Azul 9979, da presente voo da ELA. Tá. Tempo perfeito da chegada, Chané 6250. Número 2 para aproximação. 3859. Chame centro Recife, frequência 126.85, alterna 125. Correção 126.0, alterna 1288. Meia decimal zero, alterna 1288. O Adman, até a posição, por gentileza. Tango Vitor, confirma aí na interseção. Sete Tango Zulu, 55 milhas sudoeste do VOR Salvador, mantém nível 100, chame Ilhéus em 120, decimal 1. Tango Zulu, serviço radar tem. Espera permanecer para no cheque de motor lá no, na cabeceira no site. Alfa Golf, confirme nível. Condições de realizar o cheque na cabeceira 35, oposto. Guarda, ingresso na pista e táxi até a cabeceira 35, reporte finalizando o cheque. Escova para Alfa, mantém escuta permanente caso seja necessário ir para a pista devido à aeronave com prioridade para decolagem. Azul 9979, está presente, vou eleita. Hotel Papá, autorizado aliás de colapso no zero vento 1260°/0. 3541, complete aproximação, chame torre em 1 no 8.95. 3541. Afirmativo, Chané 6250. Tem o perfil da chegada, Chanel 6250. O Simbra 5414, continua a aproximação, aguarde pista livre. Informa uma aeronave de pequeno porte iniciando a decolagem, Embraer 1110. Sente, tem notificação 5414, passando externo agora, baixado, checado. Pode com a Papa Alfa, tem como realizar um 180 taxi até Quebec, livrando a pista. Informa que a aeronave já está pronta para ingressar na pista. Até, 5414. Livre pouso, pista 10, vento 150 graus, 069. Tente ter livre pouso na pista 10, 5414. Tango Vitor, prossiga. Acima, Lima, tem que adicionar o 7. É o hotel Papá, decolado aos 4-1, no chame controle, 120, decimal 8. Papá, tampa dia. Controle Salvador, seu hotel Papá. O Sierra Hotel Papá, contato radar na decolagem. Ah, vivo, curva direita. Afirmativo, Sierra Hotel Papá, confirme nível. Oi, Sierra. É, até Coral, para nível 080 no perfil da Coral. Tango Sierra Hotel Papá, voe na proa 155. Papá, proa 155. Tango Sierra Hotel Papá, o limite é radial 145 do VOR Salvador. 170 graus, 0044, nosso. Tango Vito, confia autorização de decolagem. Patango, Oeste, Tango Vito, na escuta da torre. Desça para nível 060, QNH 10016, autorizado a chegar na marca. Vitor, na escuta. 414, solo aos 43, livre direito, chame solo 1211. Livre direito, capitão. Lógica, Tango Vitor, na escuta. Tá, poxa, né, 6250. Teste dia, 6250. Tango Vitor, na escuta. Acho que o Tango Vito autorizado de colapso no site, vento 160 graus 03 nós. Agilizando, por gentileza. Azul 9976, passa nível 200, chame centro Recife, frequência 125, decimal 1, alterna 133955. Então, acho que a Papa Golf, confirme estimado para pouso em Elf. Sente, Papa Tango, acho que a Papa Golf. Autorizado o cruzamento do Alma 7, Pax 745. Charlie, Charlie Serra, na minha escuta. Oscar Tango Vitor decolado, 43, chame controle 120, decimal 8. 408, Oscar Tango Vitor. Controle Salvador, Oscar Tango Vitor. Papa Tango, Oscar Tango Vitor, contato radar na decolagem, suba para nível 160 no perfil da Arbor. 160, perfil da Arbor, Oscar Tango Vitor. Então, acho que o Tango Vito tem condições de cruzar nível 100 até 15 milhas do VR Salvador? Afirmativo. Pode pegar noite. Norte, o 5 cruzando a pista, seguindo a aeronave à frente do helicóptero. Está cruzando 060 para a radial 145. Papa Tango Sierra, Hotel Papá. Correção, 60 milhas nordeste da posição Coral. Reassuma a navegação, vou ir na proa de Coral. Papá. Charlie, Charlie, se é ao estacionário de frequência. Nós 62, autorizado aliás de colapso no zero, vento variado de 3 nós. Papatão Gosca Tango Victor, confirme radial ideal para Serra Novembro Índia Uniforme. 257, Kevin Garoto. Papatão, acho que eu tô no 620, ciente. Desce via para 2000 pés, que é legal, 1016. Lógica Tango Fito, da presente, vou ir na pro de Arbor. Pro de Arbor, na presente, vai ser da noite. Tango Tango, prova de taxi, to taxiway papá, report on intersection. Gol no 648, controle Salvador, acione identificação, desça para nível 050, vou ir na proa de Mari. IP 9962, decolada de 48, chame controle 20.8, bom voo. 208, graças a volta. Salvador, bom dia, trip 9962. Trip 9962, contato radar na decolagem, subo para nível 200, perfil da Dael. 200, perfil da Dael, trip 9962. Xanéia 6250, estabilizado, localizador. Xanéia 6250, complete a aproximação, chame torre no 1895. Confirme a frequência da torre. 118, decimal 95, Xanéia 6250. 1895, 6250. Xanéia 3896, desça para 5000 pés, QNH 1016. Provet Taxi vai a Quebec, Mike Lima. On Lima, contact em Salvador. Ground frequency, última décima 1. Gente, Bravo Delta, reporte na intersecção Papá. Sedimento elétrico foi, reporte estabilizado. Autorizado elétrico, Já avistado, check, trem livre, pouso, continua 0, vento 160, grau 03, nós. 6250, ciente, livre, pouso, pista 10. A 250, para informação, pista molhada. Papa Romeu, Eco Alfa Oscar, controle Salvador. Desça para nível 070, QMH 1016, autorizado a chegada a Mike. CV Quebec, Mike Lima, na Lima chama o Sol em 121 decimal 1, seguindo à frente uma aeronave do Pátio 5 também. Oscar Papa Golf, através da posição coral, mantenha nível 060, serviço radar terminado, chame Ilhéus em 120, decima 1. Catango Oscar Tango Vitor, a 16 milhas do VOR Salvador, cruzando 8.500 pés. Tá 3896, desça para 2000 pés, QNH 1016, autorizado a final do procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado. 2016, reporte estabilizado no final X-Ray, ILS 1621. Gol no 621, complete aproximação, chame torre 1895. 1895. Desça para nível 050, que é legal no 09. Chama 6250, solo 52, livre direito, chame solo 1211. 1211, solo 6250. São Salvador, bom dia, gol 621, final no 0, passado trabalho. Gol no 621, ciente, tráfego ainda 9, estado aguarde, pista livre, vento 150, grau 04, mais altímetro 10, 16. Ciente, aguarde. Para informação, pista molhada, livre pouso, pista no 0, vento 140, grau 04, nós, tráfego já avistado. Livre pouso no 0, 621. Autorizado nível 140 com final. Oscar Tango Vitor. Tango Vitor, nessa saída que o senhor acabou de fazer, você tem que cumprir a restrição prevista de nível 100 antes das 15 milhas, pois eu tenho um outro procedimento que passa em cima dessa saída, ok? Ciente. O senhor foi alertado antes da. Desculpe o procedimento. 5384, na escuta do controle de Salvador? 5384, chame o centro Recife, frequência 126, decimal 85, alterna 12545. 8-9-6, complete aproximação, chame torre no 8-9-5, bom pouso. 8-9-5, boa. Gol 1-6-4-8, confirme velocidade indicada. Gol 1-6-4-8, desce via para 2, o pesca NH-1-0-1-6, autorizado a final do procedimento, ILS X-ray, aposta estabilizada. 3-9-6. Trip 9962, chame Recife em 1251. 251, Trip 9962, bota lá. Voo 1-6-4-8, livre LS 1-0-1-6, é o ajuste, aporte estabilizado. Eco Alfa Oscar, desça e mantenha 2.000 pés, a coisa estabilizada no localizador, ajuste do altímetro 1-0-1-6. O pouso da CA pistão 1-0-1-7. Avanço até os acionados. Gente, reporte na onde? Baixa, né? 6311 na escuta. 6311 que chama a torre. 6311, a linha decola de imediato. Autorizado, Daniel, decola pista 90, vento 150 graus, 069. 1-1-6-4-8, estabilizado, baixando a base. Torre 1-1-8-9-5, 1-6-4-8. 1-2-9-5. Torre Salvador, bom dia, eu vou 1-6-4-8, vai passar o externo, baixado e travado à vista. 1-6-4-8, continue a aproximação, tráfego ainda 9, escada, como um Airbus 320 iniciando a decolagem na pista 90. 10-6-4-8, a sua escuta. Alô, Fotel, alinha e mantém cabeceira no assente. Vou fazer o mantém o ponto de espera. Eu só mantenho a cabeceira no site. Olha. Então tem condições de sair que tem a baixa altura até a cabeceira oposta, aguardando a autorização de decolagem. Sim, sai que tem a baixa altura sem interferir com o nó zero e aguarda instruções de decolagem. Não é assim como eu tenho um ponto de espera. Gol 1-6-4-8, autorizado por pista 90, vento 1-50 graus 059. Informa um helicóptero texano a baixa altura na cabeceira. Auxiliar não interfere na sua aproximação. Yes. Oxalé 6311, decolado ao 04, chame controle 120.8. 08. Salvador Oxalá 63 do Mundo, decolou da El, passa 1300. 1-50-049. 360, possibilidade de voar direto Eda? Mantenha o perfil inicialmente, 6311. Mantendo. Hotel fora do solo. Bravo Alfatel, ciente, aguarde transferência, fora do solo 05. Alfatel. Gol no 1-1-6-5, ali mais a cabeceira na 0. Alfatel, chame o controle 120, decisão 8, bom voo. 108, obrigado. Gol no 648, solo 05, livre direito, chame solo 1-2-1-1. Controle o Papa Romeu Bravo Alfa Hotel. Papa Romeu Bravo Alfa Hotel. Mantenha-se em condições visuais, corredora Xé, reporte no farol da barra 1 no meu pé. Reportará o Bravo Hotel. Desça e mantenha. Nível de voo 050, gol 1-0-9-4. Mantenha o perfil da chegada, gol 1-0-9-4, 1-0-1-5, ajuste agora. 0 vento, 1-7-0 grau 049. Tango Oscar Tango Vitor, chame o centro Recife em 1-2-6-0. localizador, o Eco Alfa Oscar. Tony, o Eco Alfa Oscar no localizador. Eco Alfa Oscar, chame a torre em 1895, Eco Alfa Oscar. 1895, graças a Eco Alfa Oscar. Tem o Eco Alfa Oscar no ILS para mudanças de regra, pouso no 7. Eco Alfa Oscar cancelado 07, reporte na final da 17, autorizado base pela direita da 17. Reportará o Eco Alfa Oscar. Juliette, Bravo Delta, Lima, tem cabeceira 10. Controle Gol 1165, perfil da saída da Elfa. Contato radar 1165, vigilância, mantém o perfil da saída da Elfa. Perfil da saída da Elfa 1165. Informa que está recebendo interferência de Chiasa 1165. Nesta frequência, confirma? Afirmativo. Ok, gente, vou verificar. 6319, informa também recebe essa interferência. 059. Então, please line up and maintain threshold 10. De base para final, no 7, baixado e travado, vai para o pau. É com Alfa Oscar, ciente, em menor estado, livre pouso pistão, no 7, ventou no 60 graus, 049, confirme já baixado e travado. Baixado e travado, visual no 7, o Eco Alfa Oscar. Autorizado de desvio, 1965. Gol 1094, autorizado descida até 2 mil pés, livre alerta, buzina no localizador, reporte estabilizado em. É de Bravo Delta, decolado a 09, chama e controle 120, decisão 8. 1208, controle vai chamar Bravo Delta, obrigado, Maria. Alfa Tango, Tango, Roger, maintain position. Controle, bom dia, gerente Bravo Delta, decolou da 10, saída Conde, na sua escuta. O Delta suba aí, nível de voo 090 na saída Conde, 10 Bravo Delta. 10 Bravo Delta, passe a frequência. Está recebendo alguma interferência nessa frequência, Bravo Delta? Está bem forte, muito forte mesmo. Passe para a frequência 1198. 198 agora vai passar, Bravo Delta. 1094, recebe alguma interferência nessa frequência? Nessa posição não recebe de interferência. Ok, gente. Passe para a frequência 1998, faço o check, então logo sintoniza mesmo. Controle, Juliette, Bravo Delta, agora em 098, alto e claro, alguém ouve? Juliette, Bravo Delta, recebe algum tipo de interferência nessa frequência? Não, negativo, alto e claro, 5,5. Ok, gente, mantenha 1998. Positivo, vai manter, Bravo Delta. Puxa, né, 631 no controle. Ainda recebe interferência? Negativo. Entendi, negativo. Negativo, pode transferir o centro? Afirmo, chame o em 1251. Obrigado, piloto. Gol 1165, controle. É, não recebe mais interferência nessa posição. 1165. Ok, então deve ser algo próximo à decolagem. É, algum tipo de interferência de rádio ou ao chiado na própria frequência. Papá Romeu, Bravo, Alfa, Céu, recebe alguma interferência nesta frequência? Ok, ciente, mantenha a frequência. Voo no 094, desça e mantenha 2 mil pés, acuse o localizador Mi 15. Voo no 094, confirme como recebe o controle. Tagutão, autorizado a decolar, pistola 0, vento 170 graus, 05 nós. Correction, Alpha Tagutão, clear for takeoff, runway 10, winds 170 degrees, 06 nós. Meu Bravo Alfa Hotel, qual foi o tipo de plano que preencheu? Entendi então que foi plano de voo, né? Também segue com... Vai fazer primeiro o plano com o toque arremetido visual, confere? Ainda no rumo de Frade, suba para 2 mil pés. Olha, o Jackson, já vai passar um pouco à esquerda da Golf 77, só levar alguma forma atrás aqui? Gente, Papa Romeu Bravo Alfa Hotel, chame em 199 decimal 8. 119.8 Salvador, approach frequency 119.8 Alpha Delta. Bravo, Alpha Delta, como recebe? Ok, modulando em 1998, Bravo Alfa Hotel, reporte 2 mil pés, ajuste 1015, aguardando o retorno para a final do procedimento. Salvador Approach, Papa Papa Alfa Tango Tango, Airborne at runway 10, moment departure. QD Mike 120 desse timbre, aguardando o seu aparelho de interceptar o localizador. Salvador Approach Control, Papa Papa Alpha Tango Tango, airborne from runway 10, moment departure. Gol 1165, chame o centro Recife em 1-2-5. 1165, chame Recife em 1-2-5. Salvador Control, do you copy Alpha Tango Tango? Alfa Tango Tango, climb and maintain flight level 100, clear restriction, climb flight level 100, moment departure. Still climb to flight level 100, clear from the restriction, can you confirm? That's affirmative. Meu Bravo Alfa Hotel para interceptar o curso do localizador direita para o 130, livre LF. Zero, nove, quatro, estabilizado. Torno 1895, 18950094, obrigado. 2 Salvador, gol 1094, é estabilizado na LS visual. 1094, continue a aproximação, aguarde a autorização de pouso, tráfego já avistado. Vento 160 graus 079. Aguardando autorização, 1094. Aeronave 4, livre pouso, visto no 0, vento 90, 0 graus, 079. Aeronave 4, qual que é a Aeronave 4, solo 20, livre à direita, somos solo 1211. Bravo Alfa Hotel, continue a aproximação. Vento 160, virar 08, mais 88105, confirme, iniciará a remetida. Bravo Hotel, reporte iniciando a remetida. O nome é 30, mantenha ponto, espera por gentileza. Virar 08 nós, após a remetida, suba para 2000 pés, chame controle, e 1919.8. Iniciando a remetida, subindo para 2000 e transfere o Bravo Alfa Hotel. Papá Romeu, Bravo Alfa Hotel. Bom, 630 Anim, mantém Canto 010. Controle é o Papa Romeo Bravo, Hotel. Papa Romeo Hotel, suba aí, mantenha 2 mil pés. Para 2 mil, Bravo Hotel. Papa Romeo Bravo Hotel, após 2 mil, por mim, à direita, aguardando proa. Prepare-se para curvar à direita. Ok, 2 mil. Para curvar à direita, Bravo Hotel. Aguarde depois. A manobra será pela direita, tá? Agilizar a decolagem. Entende. Meia 30, autorizado decolar, piso no zero, vento 140 graus, 09, não. Controle, o Bravo Hotel atinge e mantém 2 mil pés. Controle, o Bravo Hotel. Bravo Alfa Hotel, prossiga. Atinge e mantém 2 mil pés. Via direita, proa 240, vetor para interceptar sinal da pista 10, LS X-Ray, Bravo Alfa Delta. A direita, proa 240, aguardando o vetor para o LS, Bravo Alfa Delta. O vetor já é para o LS, aguardando proa para interceptar, Bravo Alfa Delta. LS, Bravo Alfa Delta. Uno 630, decola aos 29, controle 119, decimal 8, um bom dia. Tem aí, obrigado, bom dia. Controle Salvador, muito bom dia, o gol 630, curso de 500 pés. Controle Salvador, muito bom dia, o gol 630. 630, contato, tudo mantém 370. 370. Autorizo e presidente direto, 390, senhor. 390 é possível? Seu 330, com ele? 39. Preste atenção, aguarde de coordenação para a ascensão. Obrigado, senhor. Complete a ascensão, 370, aguardando o final 39. Sim, senhor, obrigado. Roger. Diga. 320, Bravo Alfa Hotel. Sou 207, desça aí, mantenha 4 mil pés, chegada a bom fim, só 15.0 no cima. Ajuste 1015.10 no cima.